Na tarde dessa terça-feira, dia 18 de agosto, a CDL de Gaspar realizou a entrega do primeiro prêmio da promoção Compra em Gaspar, uma promoção que foi um sucesso aqui na cidade. Vamos conversar agora com o presidente da CDL, Luiz Hamilton Cross, para sabermos sobre esse prêmio entregue nessa tarde. Presidente, o ganhador ficou muito feliz na hora da entrega. Qualquer um que ganhasse um prêmio desse, não tem como não ficar contente, ainda mais na época que estamos vivendo, que as coisas têm sido difíceis para todo mundo. Eu acredito que um presente desse de surpresa venha agradar muito qualquer ganhador. O seu Adair nos falava na entrevista que ele sempre compra no comércio local, comprou na sua loja, na Elétrica Milton, gastou, mas não sabia se tinha chance ou não, de repente pensou e agora recebeu esse prêmio e ficou até impressionado no dia da ligação da CDL. É isso aí, seu Adair, é um nossos melhores clientes, é um cliente bem antigo nosso, está sempre aí todo dia conosco, sempre uma parceria muito forte, a gente tem já de muito tempo. E para ganhar é isso aí, né? Basta comprar. A cada R$50 você ganha um cupom e já está concorrendo. Quem tem um ou quem tem 100 cupons tem a mesma chance aí de ganhar, porque afinal o primeiro prêmio é só um ganhador que ganha. Dessa vez a gente fica muito contente que tenha sido o seu Adair, que sempre compra aqui conosco, ainda mais por ser o ganhador aqui, nosso cliente da Elétrica Milton. Vamos conversar agora com o ganhador do primeiro prêmio da CDL da promoção Compra em Gaspar, realizada desde o mês de junho aqui na cidade. O senhor Adair Steigmeier, do bairro 7 de Setembro, foi o grande ganhador. Seu Adair, o senhor está recebendo agora, qual a emoção de estar ganhando esse prêmio da CDL? Eu estou muito feliz, realmente. Primeiro, graças a Deus por essa bênção que eu recebi, mas também pelo maravilhoso trabalho do CDL, que está incentivando o pessoal a comprar em Gaspar. E isso, realmente, com isso eu recebi a bênção do prêmio. Esse é um prêmio no valor de R$18 mil. Quanto que o senhor gastou para pegar os cupons? Eu não tenho uma ideia, assim, de quanto eu gastei. Aí, cada vez, rendia uns cuponzinhos ali e a gente foi cadastrando. O senhor comprou na Elétrica Milton? Comprei na Elétrica Milton, E o cupom premiado saiu aqui. E o senhor tinha esperança de ser o ganhador? Eu até, na semana passada, ainda fiz uma brincadeira com a Fábio. Eu disse, Fábio, eu acho que eu ainda vou ganhar essa moto. Mas eu nem sabia quando era o sorteio e nada. E para minha surpresa, ontem manhã eu estava em casa. Aí quando eu recebi a informação da moça lá do CDL, que eu fui o vencedor. E o senhor é habilitado, é motociclista? Sim, eu sou habilitado, mas eu já não ando mais de moto há mais de 20 anos. E vai ficar com a moto ou vai vender? Não, eu vou vender ela. Uma grana boa que entra nessa hora. Ah, sim. E ainda mais agora, numa situação que está aí, realmente é muito bom. Na tarde dessa terça-feira, dia 18 de agosto, a CDL de Gaspar realizou a entrega do primeiro prêmio da promoção Compra em Gaspar, uma promoção que foi um sucesso aqui na cidade. Vamos conversar agora com o presidente da CDL, Luiz Hamilton Cross, para sabermos sobre esse prêmio entregue nessa tarde. Presidente, o ganhador ficou muito feliz na hora da entrega. Qualquer um que ganhasse um prêmio desse, não tem como não ficar contente. Ainda mais na época que estamos vivendo, que as coisas têm sido difíceis para todo mundo. Eu acredito que um presente desse de surpresa venha agradar muito qualquer ganhador. O seu Adair nos falava na entrevista que ele sempre compra no comércio local, comprou na sua loja, na Elétrica Milton, gastou, mas não sabia se tinha chance ou não, de repente pensou e agora recebeu esse prêmio e ficou até impressionado no dia da ligação da CDL. É isso aí, seu Adair, é um nosso melhores clientes, é um cliente bem antigo nosso, está sempre aí todo dia conosco, sempre uma parceria muito forte, a gente tem já de muito tempo. E para ganhar é isso aí, né? Basta comprar. A cada R$50 você ganha um cupom e já está concorrendo. Quem tem um ou quem tem 100 cupons tem a mesma chance aí de ganhar, porque afinal o primeiro prêmio é só um ganhador que ganha. Dessa vez a gente fica muito contente que tenha sido o seu Adair, que sempre compra aqui conosco, ainda mais por ser o ganhador aqui, nosso cliente da Elétrica Milton. Nesta promoção, além da moto, no valor de R$18 mil, foram sorteados 10 vale-compras de R$300. Os ganhadores começaram a buscar os prêmios já? Os ganhadores estão procurando a CDL a partir dessa semana. Como ontem foi a divulgação dos ganhadores, eles tendem a vir procurar aí de repente mais para o final da semana e no decorrer da outra. E a gente espera aí que todos façam bom uso desse prêmio aí, comprando novamente no nosso comércio de Gaspar. Ok, presidente, muito obrigado. Muito obrigado, viu? O Jefferson, dá uma palavrinha aqui para mim, tá? Quem esteve na organização desse grande evento da promoção Compra em Gaspar foi o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL. Jefferson, como é que foi o dia a dia dessa promoção, desta campanha no comércio local? Essa campanha foi uma campanha um pouco atípica, né? Ela foi diferente, em uma época também diferente. Então a gente foi para uma campanha digital. Foi uma campanha que trabalhamos bastante junto com nossos associados que faziam parte da campanha promocional, registrando as pessoas, ajudando, auxiliando. Foi o caso também do ganhador, do seu Adair, que ele foi lá na CDL cadastrar o seu cupom, que ele não conseguia fazer em casa, foi até na CDL. Demos o suporte a ele, conseguimos cadastrar e foi isso aí. A pessoa participou da campanha, comprou no comércio local, fortaleceu o nosso município e a CDL está aí para proporcionar cada vez mais uma campanha melhor. E daqui a pouco o Natal está aí, CDL também vai vir com uma campanha forte e é o que a gente espera, Gaspar no crescimento total e superar todas as dificuldades. Agora os ganhadores dos Vale Compras é só procurarem pela CDL durante a semana. Isso mesmo, Gil. Na verdade, já 5 já vieram já retirar o seu prêmio, tem mais 5 ainda para receber. Essa semana eu acho que todos já passam na CDL para retirar o seu Vale Compras e já poderão usar então no comércio gasparense. Da Elétrica Milton, no bairro 7 de Setembro, falando sobre a entrega do primeiro prêmio da promoção Compra em Gaspar da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.